já vai, já, já, já, já vai. Débora acorda todo dia às 4:30, já no ônibus pra porque a Débora pensa nos jogos que não jogou, no Dotinha que perdeu. Débora é passageira, passa as horas do seu dia, metros lotados e sufacos pensuados, tags e encadernações que encadernam sua vida. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem jogos. Ela diz que o Dotinha vai fazê-la bem feliz. Ela diz que apesar de tudo ela tem jogos. Ela diz que o Dotinha vai fazê-la bem feliz se a Velox quiser. Débora é só beleza de gestos, abraços, mãos, dedos, anéis e mouse. Bem linda na lane solto, o adversário perdeu o posto. Débora é só lembrança de edições passadas, hoje apenas mais uma pessoa que não tem mais carta raio no deck vermelho, se alimentando o passado. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem jogos. Ela diz que o Dotinha vai fazê-la bem feliz, bem feliz. Ela diz que apesar de tudo ela tem jogos. Ela diz que ela gosta de jogos e diversão, de diversão. Baixo, frente, soco. Diversão começando o seu 138ª edição. Aí! Caganeira! Fileirazos! E é isso aí! Nessa semana estamos reunidos aqui para tentar pela primeira vez uma coisa muito caótica e bizarra. Não sabemos se vai dar certo, mas vai dar certo porque nós não temos medo, nós não vamos fracassar, né, não, Mark? Nós vamos fazer a nossa primeira tempestade cerebral! E já já vamos explicar o que é isso. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapso. Era só mais um Silva cuja estrela não brilha. O Daigo! Não, não, o aqui era mais pai de família. Não, peraí, Daigo, que eu esqueci. Perdeu, perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, queimou. A preferência do Daigo. O senhor Eternidade perdeu a preferência, né, agora. Então, depois do Daigo. Senhor da Eternidade. Peraí, Daigo, olha, meu professor também participou de mais vezes que eu. Dá, acho que tá chegando lá. Acho que tá chegando. Cheguei lá, falta pouco. Ah, não é por nada não. Mas você tá muito desprestigiado nesse podcast, hein, cara? É mesmo, cara. Eu vou me demitir. O Mamute! Ó, que arrisca no petisco, hein? Tamo junto. O petisco dá risco. Ai, ai, ai. E o comandante de cobra? Tem ganhar. Tem ganhar. E é isso aí. Nessa semana nós vamos partir do zero e fazer um brainstorm numa tempestade cerebral sinistra pra tentar montar do zero, do nada, com opiniões mamiludas, um jogo pronto no Baixo Frente Soco. Isso, tu aí. Tem muito mais? Depois aí. De meio. Aí. Tem que ver isso aí, hein, cara. Tem que ver isso aí. Cadê o vídeo dos e-mails? Ele é assim, ó. E-mail. O próximo e-mail, eu sou o Ilapso, está aqui Rebeca Lhosh, do lado da linha. Oi, gente, tudo bem? Oh, que maravilha esse negócio telefônico que inventaram muito bom. É, vistam seus patinetes que a leitura de e-mails está começando agora, mas antes de falar dos e-mails, eu vou fazer um agradecimento aqui, muito especial a uma pessoa de quem nós somos todos fãs aqui, e que entrou em contato conosco, foi muito simpático, que foi o Ricardo Juarez, o Johnny Bravo, o Kratos, o Edu. O primeiro e-mail aqui da sessão rápida, que é ligeiro hoje. Meu nome é Eric, faço parte do Fim da Fila Cast. Também tá linkado aí, o Fim da Fila. É. Inclusive, cara, pelo Fim da Fila, eu descobri um podcast que tem o melhor nome de todos, que é o Fudido Cast. E que todos os... Eu acho que é Fudido Cast, agora realmente não me recordo, mas é alguma coisa... É Fudido o nome. E os nomes dos episódios é tudo assim, pobres e fudidos. Fudidos na escola. Fudidos no shopping. Gordo, é muito fudidos. Bom. É muito bom, cara. Eu não parei pra ouvir ainda não, mas eu vou ouvir só por causa do nome, cara. E aqui, nosso último cast fala um pouco sobre vocês. Eu acho que foi o episódio 4 deles, se não me engano. Oh, que legal. Eles falaram sobre diversos podcasts que existem no Brasil. E entre eles estava lá o Baixo Frente Soco. Mas eu realmente não ouvi ainda. Tá baixado aqui no meu telefone pra ouvir. É que agora eu tô usando o tempo de ônibus, que é onde eu geralmente ouço podcast, pra ver Hora de Aventura, que é muito bom, cara. Todos deveriam ver esse desenho. E eu não tô indo à academia essa semana, então também não ouvi porra nenhuma. Enfim, voltando ao e-mail dele aqui. Descobri o site de vocês recentemente e não parei de ouvir desde então. Gosto bastante dos casts da dinâmica de vocês, principalmente o Ilapso, Ninja Inimigo Bolado e a Peps. Observação, Peps tem uma voz linda. Risos. Que isso, eu acho que eu tenho voz de criança. Mas obrigada mesmo assim. Tem uma preferência. Ele deve estar confundindo com a voz da Debs. Vocês duas têm vozes lindas. Porque todo mundo confunde. A gente é tipo o Mestre Splinter e o Senhor da Eternidade, deve ser isso. Tá certo. Tá certo, né? O próximo e-mail pode ler? Pode. É do Radilson. Radilson. Radilson. Mas... que é o criador da radil.com/baixofrentesoco. Olha, a Radil é a rádio do Radilson. É, que foi o projeto final dele, inclusive, né? Bem que eu tinha... É isso. Ah, bem que eu tinha ficado curiosa. Por que ele escrevia Radil? Tanto faz o nome. Isso. Muito bem. O Radilson diz que ele tá ouvindo o podcast do Nobu. Acho que ele tá se referindo ao Disco Ninja, que a gente fez no Max, né? Episódio 88B, se não me engano. Aí ele diz que nesse podcast vocês prometeram fazer um podcast sobre jogos pra jogar com a patroa, perto do Dia dos Namorados, e não fizeram. Que merda, cara. Vê se rola esse ano, por favor. Odeio gente atrasada que fica lembrando dessas coisas, cara. Que merda. E ele lembrou na hora certinho, cara. Né? Vamos, a gente vai tentar fazer isso aí. Dia dos Namorados é semana que vem. É uma boa ressuscitar essa ideia agora, pro Dia dos Namorados é na semana que vem. Vai ser na quarta-feira da próxima semana, dia 12. Okay. E vamos ver o que a gente consegue. Tem uma menina que trabalha comigo, que ela tá muito encalhada, cara. Porque segunda-feira ela falou, eu fui comprar presente pra... E aí ela falou, mas compra logo, né? Porque senão não vai chegar até quinta-feira. Eu falei, por que quinta-feira? Dia dos Namorados, né? Não é dia 6? Eu falei, porra, tá mal mesmo. Tá mal mesmo, hein? Brincadeira. O The Jesus termina aqui com um e-mail muito divertido. Filho da puta. Tenho a maior curiosidade de saber como vocês eram na infância. Isso deve ser dúvida de muita gente. Do meu ponto de vista, não me imagino sendo amigo do Ilapso e nem do Senhor da Eternidade. Óbvio. Pois acho que esses dois deviam ser dois viadinhos escrotos, chatos pra caralho. Ponto. Agora, sem querer ser puxa-saco, mas já sendo, né? Poderia ter sido amigo do Ninja Inimigo. Ele devia ser um moleque maneiro e que devia emprestar as fitas de 64 dele. Agora, os dois citados não. Daigo também deve ter sido muito legal. KKKKK. Então, tem alguns erros no e-mail do Di Jesus. Sabe o que eu achei engraçado no final? É porque ele diz que o Daigo deve ter sido muito legal. Mas sabe o que eu imagino? Claro que eu tenho certeza que ele foi muito legal, que ele é até hoje. Uh-huh. Mas eu imagino que o Daigo era tipo aquele moleque que botava moral nos outros, sabe? Mas ele conta que era. E o Granville nunca desmentiu. Então deve ser. É, eu acho que ele era aquele mais alto da turma que dava porrada nos outros. Mas não de bullying, tipo assim, tipo só isso. É porque era a dupla, o Granville e o Daigo. E assim, o Granville, cara, é aquele cara que você fala oi pra ele, ele começa a rir, sacou? Ele assim, a pessoa não pode ser amigo do Granville, ó. O cara que tem a inspiração de, por exemplo, ser stand-up comedy, não pode ser amigo do Granville nem do Killerados, cara. Quem você vai achar que você é o melhor comediante do mundo? Que você fala oi, o cara buga, começa a rir, igual um maluco. É muito bom ser amigo desses caras, assim, eles te deixam muito feliz. Mas o Daigo é o oposto completo, assim. Não que ele não seja sem graça, mas é desse aspecto de ter aquela presença que parece que tá botando moral, tipo, tinha porrada, porra. Então, que é, caralho, vou pegar meus punhal lá, meus suco inglês e meu nunchaku. É o cara ver. É, tá sabendo. Mas tem uns erros aí. Por exemplo, o de Jesus tem a idade do Daigo. Então, de fato, poderia ter sido amigo do Daigo. Se bem que eu e o Ninja Inimigo temos mais ou menos a mesma idade do Daigo também, tá muito longe não. De fato, eu não emprestava as minhas fitas de 64 pra ninguém, porque eu nunca tive 64. O Senhor da Eternidade teve, mas acho que não emprestava não. O Ninja Inimigo talvez emprestasse. Aí eu mandei por e-mail pra ele, pro de Jesus, eu respondi a esse filha da puta, com a lista de coisas que eu perdi por ter emprestado. E eu não, sei lá, não vou achar o e-mail aqui agora, mas essas coisas incluíam e não se limitam a os meus livros de AD&D, livro de jogador, livro dos monstros, livro do mestre, eu não tenho mais o que emprestei pra alguém, não sei quem perdi. O meu box de DVD DVD da segunda temporada dos Simpsons, não sei com quem tá. Aliás, sei com quem tá, mas não sei onde a pessoa tá, já era. O meu DVD do Final Fantasy Advent Children, não sei com quem tá. Caramba, as... eu também fiz isso. É. Eu também emprestei pra alguém o meu Advent e não devolveram até hoje. Exatamente. É, as minhas fitas de VHS Dragon Ball Z, que eu gravei no Cartoon Network, 16 fitas. Eita. Eu sei com quem tá, tá com o Bonus Stage, que tem o kamisama.com.br. Eu nunca mais ouvi, foda-se também. VHS, eu baixei tudo já, não quero. É, tá com ele, tá melhor do que comigo. É, uma fita de 20 jogos do Turbo Game que eu tinha, minha fita de Tiger L, meu boneco do Ranger Azul da coleção do filme, que agora só tem o vermelho, eu tinha o vermelho e o azul, mas foda-se, o Billy era viado mesmo, se bem que na época acho que não era, era o Billy ainda. Ah, uma Xerox que eu tinha do RPG DC Heroes, que era muito bem feita a Xerox, era a Xerox da primeira Xerox, então era certinha ainda. Uhum. Um cartão da Hot Zone que tinha 10 reais em 2002, que eu emprestei e perdi, dezenas de gibis, que eu não sei com quem estão espalhados aí com vários amigos, né, e o cu do Jesus, que eu acho que eu deixei com o inimigo e ele deve estar lá usando, mas aí não tem problema. É, e tem... todo um inventário com todas as coisas que você emprestou. Eu fui lembrando, assim, e eu coloquei, assim, candidatos à lista. Os meus God of War estão com Silenternidade há 2 anos já. O Mortal Kombat meu tá com o Ludobardo há não sei quanto tempo. E o Mortal Kombat do Ludobardo tá com o Ninja Inimigo há tanto tempo quanto. Tá uma suruba. E etc. Aí tá por aí. Assim, esses aí do God of War, Mortal Kombat, eu não ligo, porque eu sei com quem estão. E são pessoas que estão muito próximas. Então, assim, é, por mais que eu não saiba achar o apartamento do Silenternidade dentro do condomínio dele, porque é muito grande, eu tenho como infiltrar o Ninja Inimigo lá, porque o Ninja Inimigo consegue entrar na casa do Silenternidade se o Silenternidade tá lá. Ele fala com o pai, com a Silenternidade, entra e pega meus jogos. Ele leva coisa. Leva até o cachorro, se quiser. E tem esse acesso. Então eu tô tranquilo, assim. Mas é. Pô, você era mó bom amigo, então. Eu sou um excelente. Você era tipo Shiryu amigo. Eu, até hoje, eu compro alguns gibis encadernados pra emprestar pros outros que eu já li. Então, caramba, assim. Que lindo você. É, DVD também eu fazia. Quando queria ser sua amiga. É, que sorte sua que você é. É, o problema é essa conexão. Não, tu falou na infância. Ah, sim. Aí, não dá mais, já era. O problema é essa conexão Rio-Brasília aí hoje em dia. Mas é, a amizade perpétua tem vantagem também. Você pode emprestar depois de velho. Inclusive, agora que depois de velho, dá pra emprestar coisas mais maneiras ainda, tipo videogame, por exemplo, entendeu? Eu acho que eu vou, quando eu for aí ao Rio, eu vou pegar emprestado umas action figures suas. Não, isso eu não tô... Pegar emprestado o seu gato, que não, é muito fofo. Boneco, gato e mulher. Pegar emprestado, deixa eu ver o que mais. Não. Eu acho que a gente vai... Acho que é melhor a gente acabar essa leitura de e-mails por aqui e lembrar que... Mas olha só, não, mas você tem uma vantagem. Ah. Se você quiser alguma coisa emprestada comigo, por exemplo, compensação por eu pegar coisa emprestada suas, vai ser um negócio bom. Isso, porque é, eu tenho uma memória tão ruim que se eu emprestar alguma coisa pra alguém, eu nunca mais me lembro. Então a pessoa pode nunca mais me devolver, que eu vou continuar sendo amiga dela e não vou cobrar. Eu duvido se eu pintasse unha, tá? Coisa que eu não faço. Se eu pegasse um esmalte seu aí, se você não ia lembrar. Não ia, tô falando sério. Caraca. Tudo bem que você tem 300. Mais esmalte, que é pequenininho. Caramba, já recomprei vários esmaltes. É, quantos esmaltes você tem, Rebeca? Olha, acho que eu tenho 100 e poucos. Tá certo. Então com isso, vamos terminar por aqui. E lembrar que segunda-feira foi aniversário do Pluff. Então vamos dar um parabéns pro Pluff, o nosso forjador de felicidade maior lá. Parabéns, do Pluff. Ele fez 25, eu acho, Pluff, 25 ou 26, eu não lembro. E eu esqueci de perguntar ao Thiago França, que não é parente dele hoje, que eu encontrei lá no Ponte de Ônibus. E também, quarta-feira, foi aniversário do amor da vida da Rebeca. Rebeca, pode dar os parabéns aí pra ela. Debs, my love. Debs, my love. Debs, my love. Se botar meu amor num joguinho, ele vai ultrapassar o level 90. Deb, my love. E Rebeca Amaranto. Parabéns, Débora. 24 aninhos, Dead Viado. E essa homenagem da música. As músicas dessa semana foram homenagem a ela mesmo. A da Janaína já tava meio pronta aí, mas acabou que calhou de sair na semana do aniversário dela. Foi meio proposital também. Mas é isso aí. Um beijo pros dois, um abraço pros dois, um sorriso pros dois, um queijo. E pra todo mundo que tá ouvindo, e até semana que vem. E tem, no meio da semana aí, programa só de e-mail de novo. Aê! Beijo pra você. vamos começar com essa zona aqui. Eu quero saber qual o primeiro passo que a gente vai dar. Vamos começar, porque todo mundo quando fala, quando você vai começar a desenvolver o jogo, a última coisa que você deve pensar é sobre o que é o jogo. Você não tem que partir querendo fazer um jogo sobre alguma coisa, senão você vai ficar preso na jogabilidade, você vai ter que se limitar com as coisas que tem que fazer, com as ferramentas que você tem, com... Como nós não temos esses limites aqui, vamos começar nessa porra. Sobre o que vai ser o jogo? Vai ser, nós temos que, ao mesmo tempo, inovar e apelar pro que já dá certo. Você zumbi? Pega aquela zumbi, ótimo, perfeito. Vamos lá. FPS. Não, FPS não. Perspectiva... A já passou, cara. Não, mas ainda tá. Passou, não, passou o nosso não, jogo cara. Vai sair, quando terminar o programa, sai o jogo, entendeu? A gente tem tempo. Esse jogo vai levar uma hora pra ser desenvolvido. Eu tive uma ideia. Você é um jogo de FPS que você passa dentro de um carro de corrida. De corrida. Atirando e atropelando. E... aí tem que ter inovação. Ah, nunca fizeram nada disso. Tem que ter coletáveis, tem que ter coletáveis. Olha só, zumbi. O comandante Cobra mandou zumbi. Onde? Brasil. Por quê? Porque nós somos brasileiros. Sim. E nunca tem jogo maneiro no Brasil. Caralho, um jogo de uma tribo tupi-guarani zumbi. Eu acho que os tupi-guarani, no fim das contas, tem que ser os responsáveis pela infestação zumbi. Sim, porque depois eles vão fazer uma forma de converter todos os zumbis de volta, mas eles vão se tornar todos tupi-guarani e eles vão ter reabitado o Brasil com os índios, que são os verdadeiros herdeiros dessa terra aqui. Então vamos com calma. Peraí. Mas já ficou meio lulista o negócio aí, cara. Pô, é verdade. Peraí, mas eu botei na Dilma, eu não escondo, não. Não pode rolar uma treta entre os índios e o zumbi de Palmares e seu exército de zumbis? Isso ia ser... Caralho, isso também isso é ser irado, hein? Porque coloca viagem no tempo. Eu quero que seja em Belfor Roxo. Melhor, o nosso protagonista pode morar em Belfor Roxo e ele é gari. Yeah. E o jogo é garis versus zumbis. Caralho! Já tô aberto inteiro na minha cabeça. Os índios, eles vão ser os vilões ou eles vão ser o povo injustiçado que saiu dali sem querer um zumbi e o nosso herói não vai ser um índio? Injustiçado? Não, o nosso herói é um gari. Cara. Um gari e índio é mais brasileiro que qualquer coisa, né? Brasileiro ou baiano, cara? Foi mal. É baiano, dublado por quem? Lázaro Ramos. Mas o que você quer de um cara que saiu da tribo indígena dele pra tentar a vida dele na cidade e virou gari? Tem essa dualidade do que ele é e do que ele se tornou. E, sim, cara, e, sim. Olha, os dilemas pessoais. Tá, mas peraí. A gente tem que entrar então no maior dilema de índio. Índio usa bermuda ou anda pelado? Camisa do Flamengo. Eu acho que o índio que anda de bermuda é escroto, meu irmão. Tem que usar a camisa do Flamengo, foi mal. Camisa do Flamengo. É o uniforme de índio. E tem que usar chinela havaiana antigo. Trabalhando, ele usa roupa laranja, né? Da Colurbe. É um carinho carivaca. Mora em Belfor Roxo. Eu tô com abertura na minha cabeça, cara. Tá o cara de cabeça baixa, assim, varrendo. Aí, do nada, ouve aquele barulho que é a horda se aproximando. Aí ele levanta o rosto, dá aquele 360 graus de Cidade de Deus, com os capéis vai pegar lá, mostra aquela horda vindo, volta pra ele, volta, corta pra mim. Aí mostra os olhos dele, a cara dele, assim, aquele close Clint Eastwoodiano. E ele fala assim, eu... É hora de varrer. Eu varrendo... Vou jogar esse lixo fora. Bom, e aí, a tagline do jogo pode ser... Não, peraí. É hora de varrer. Essa eu quero guardar como vai estar escrito atrás, na caixa do jogo atrás vai estar escrito em letras garrafais. É hora de varrer. E a tagline do pôster pode ser: quando o lixo ganha vida, aqueles que mantêm a limpeza mantêm a ordem e a paz. Não, muito longo pra fazer tagline, foi mal. É, não, eu prefiro é hora de varrer. Ganhar uma versão internacional com inglês, ele pode botar em time to sweep, que é mais escroto ainda. Não. Sweeping time. Ah, só tem uma coisa que é mais errada que hora de varrer, que na tradução, na tradução pra inglês vai ficar: it's time to varrer. O Daigo, eu sabemos, e o comandante Cobra também, que é it's sweeping, com apóstrofo, sem o G no final, it's sweeping time. É, tipo assim, bem miga, bem dedo. Bem o coisa. Vai ter um easter egg do Jânio Quadros que andava com uma vassourinha por ali? Não, peraí. Vai ter um collectible de você achar pôster antigo do Jânio Quadros, tá ligado? Aí vai ter sim, amigo. Sim, pode ser o os brochezinhos das vassourinhas cruzadas, que ele usava na época, né? Não, inclusive, sim. Nessa parada, como o cara varre, os colecionáveis podem estar no chão espalhados. Sim. Cara, a sua é varrer tudo, né? Pergunta, se o cara é índio, ele pode ter um totem, e o totem podia ser o Jânio, entendeu? Porra! Caralho! Atenção, vamos ouvir essa frase de novo para reparar na escrotice do senhor da eternidade, clicando no mouse o tempo todo, jogando League of Legends. Se o cara é índio, ele pode ter um totem, e o totem podia ser o Jânio, entendeu? Porra! Caralho! Não, mas ele é tipo um índio. Aí ele, tipo, quando ele pega muitas vassourinhas, ele ativa... Não, peraí, ele é tipo índio, não, ele é um índio. Ele é um índio, não tem tipo índio. Não, ele é um cafuso, mas não. Cafuso é tipo índio, mano. Ah, é, tá bom. Ah, ele é cafuso, então. Ele é, aconteceu. Eu achava que ele era um índio, ele tinha sido integrado na sociedade através de ser um gari. Não, ele pode ser o cafuso, e aí ele tem toda essa dualidade de que a mãe dele é índia, mas o pai dele é um negro que, enfim, a gente... Não, e aí ele luta capoeira. Luta capoeira. Ah, não, peraí. Além de não, ele parece capoeira, ser capoeira racial. Botar o Lázaro, vamos fazer motion capture. Não, não, mas peraí. O governante Cobra falou uma coisa genial. Capoeira é racial, é habilidade racial de brasileiro. Sim. Eu quero saber se ele sabia o estilo da capoeira e, dado ele tentar na cidade uma vida nova, ele desenvolveu o novo estilo da capoeira com vassoura. Por isso... Exatamente isso. Ah, entendi. Cara, eu tava pensando mais... A vassoeira. A vassoeira! Ele usa as técnicas índias de combate, entendeu? E mistura com a capoeira. Boa. E, obviamente, é a vassourinha, porra. Boa. Aí, muito bom. Vassoura. E o lixeiro, o gari, ele é um cara preparado. Porque, por exemplo, a gente reclama muito de... Ah, porra, onde é que a Lara coloca shotgun quando ela não tá usando? Ah, no rabo, haha. O gari, ele tem aquele carrinho de colocar o lixo, aquele que é alto. E ele pode usar aquilo tanto pra colocar os itens dele, quanto pra colocar o lixo, quanto pra colocar os colecionáveis dele, quanto pra usar de um ataque que ele pega aquilo e vai varrendo os zumbis com aquela porra mesmo, sai, entendeu? Tancando. Mas, Ilaxo, também todo mundo sabe que o gari, ele tem um poder sobrenatural de tirar uma vassoura do nada, cara. Também, isso é verdade. Quantas vezes eu já tô vendo um gari na rua, de repente, tirou uma vassoura. Caiu uma vassoura no painel, tipo Cybercops. Sei lá, abria um galho da árvore e tinha aquele painel, o gari tem esse poder, tem esse poder. Do gari, a gente não define o nome. Tem que ser um nome que a gente se identifique aqui no Brasil e que quando tiver versão gringa, role do gringo olhar e falar, ah, tá, esse é um nome tipo Anderson ou, sei lá, Gladstone, que é um... Pô, não pode rolar uma homenagem ao Zé do Caixão, não, e chamar de, tipo, Zé e pra ficar Joe? Zé Joe? Vira Coffin Joe. Não? Zé do Caixão em inglês é Coffin Joe. Tem que ser alguma coisa, pô, tipo... Pô, isso é maneiro. Tem que ser o Wellington, pelo menos. Não, Wellington não é nome de índio, cara. Não é nome de índio, mas aí, pô... Mas aí é que tá. Aí é que tá. Você vai descobrir que o nome dele, na verdade, não é Wellington. Ele botou o nome dele, diz que o nome dele é Wellington pra ele entrar na sociedade. Como é, o nome dele é tipo... O nome dele é que ninguém percebe, ele é claramente Acauan. Acauan, porra, Daigo. E Acauan significa fúria nos mortos. Não, não, significa currador de defunto. Como tradução Daigo, sim, currador de defunto. Acauan. Então nós temos o Acauan, dublado pelo Lázaro Ramos, que mora em Capucho, também. E a gari. Antes da gente avançar na história, a gente tem aqui o ponto certo, sem spoilers, pra gente fazer um trailer do jogo. Sim. Eu queria que o senhor na eternidade aqui narrasse como seria o trailer do nosso jogo que ainda não tem nome. Agora eu quero ver, tem moleque. Nome. Garis versus zumbis. Peraí, Garis zumbis. Não vai ser o lixo que vai atacar ele? Ou é literalmente não, zumbi? Não, é porque o zumbi... Eu achava que era um lixo e zumbi, cara. Eles são um lixo que anda. Caralho. Mas, peraí, caralho, pode... Aí, peraí. Pode ser uma espécie de zumbi chamada lixosos. Eu sei, um zumbi que fede muito mais. Que vem lá do Jardim Gramático. Porque no meio do jogo você vai descobrir que os zumbis que saíram da floresta, eles chegaram na cidade sofrendo experimentos do cientista maluco que transformou... Não. Cientista maluco não, porque a educação aqui é muito ruim, cara. Tem que ser outra cientista coisa. Cientista maluco não, político. Ele pode ser só um maluco. Cara, um zumbi pode ter caído na lagoa, pode ter tipo, sido contaminado e ter virado um lixoso. E aí começaram os lixosos. Ou então, já que o sentimento anti-americano é grande, foi uma grande indústria farmacêutica americana fazendo experimentos com plantas da Amazônia que desenvolveu isso. Por causa de um... Onde é que eles vão estar fazendo isso? Na Repute, mas aí, aí já vira racismo, cara, porque corporam essas pessoas agora. Ah, cara, não é racismo. Eles fazem com isso com todo mundo, a gente não pode fazer de volta pra mesma vez. Então, sobre a eternidade, você acha que você consegue vir com um trailer pra gente? Cara, eu consigo visualizar o começo do trailer. Então, vamos lá. Que é basicamente tal. Tá, como é que é o nome dele? Acauan. Acauan, conhecido na cidade como Wellington. Que significa, como é que é? Um currador de zumbi. Tá, currador de defuntos. Outro colega maneiro podia ser a latinha de Dolly Guaraná. Porra, bom, o Wellington, ele acorda cedo, ele coloca o seu uniforme e ele vai em direção ao carro. Não, peraí, gari não é o cara que vai no carro, gari. Vai pegar o Central Belfort Roxo. Ou ele vai pegar a van, ou ele vai na moto dele, porque moto é... Não. Moto é coisa de moleque de 18 anos. Ele vai pegar o Heliópolis Central. Não. Cara, ele pode ser motoboy nas horas vagas, acho que vai acrescentar. Aí eu gostei. Aí tem um motivo. Todo mundo sabe que todo índio que se preza tem pelo menos dois trabalhos. Dois trabalhos. Não, peraí. E ainda aumenta a possibilidade de sidequest dele fazer entrega de motoboy. Fazer entrega, isso. Será que ele vai ter uma moto cheia de personalidade? Vai ter um lance de full throttle na parada também. Mas enfim. Mas era mais maneiro ele ter um caminhão de lixo lunadão, não? Não, porque no Brasil não dá pra fazer isso. Eu acho que a gente pode inserir o caminhão de lixo assim como o carro do Streets of Rage 1. É a hora do desespero. É o Hammer of Dawn desse jogo, é o caminhão de lixo. Tem que estar num lugar amplo, aberto, que seja asfaltado pra vir o caminhão de lixo e levar tudo. Ele vai ter a motoca ou não vai ter? Vai, pode ter, não sei. Eu acho que pode ter. Eu acho que vale a moto pra ter fase de moto. Isso aí que o Mamute falou. Não, tem que ter fase de moto. Poder fazer sidequest com a moto. Isso, tem que ter sidequest com a moto e ganhar XP. Vai ser open road a parada? Como é que é? Vai ser o mundo aberto, sandbox? Vai ser mundo aberto? Vai ser mundo aberto? Eu acho que eu prefiro um beat'em up, perspectiva terceira pessoa aí de hoje em dia. Não, eu acho que é puzzle tipo Tetris, porque tem tudo a ver, eu tô sentindo. Também acho, Mas eu acho que fecha perfeitamente um sandbox aí, porque você pode fazer as missõezinhas de entregador de pizza ou de motoboy, cara. E aí e ainda tem a missão de catar lixo, moleque. No meio dos zumbis. No meio dos zumbis. Porque você é lá que estão os colecionáveis. Exatamente. Porque a cidade limpa não tem zumbi. Rio de Janeiro agora. Então a gente vai ter que, peraí, tem que pensar um negócio. Porque, tipo, ninguém não vai estar te dando missão com um zumbi passando lá atrás da tela. Não, tem que ter pelo menos uma parte da cidade que tá protegendo os zumbis. Não, você acha que você não? Você é o cara que vai limpar a treta dos zumbis. Meu irmão, entendeu? se tem uma empresa no Brasil que é séria, é a Conlurb, moleque. E pode verdade. Pode incorruptível. Incorruptível. Pode ter o Holocausto Zumbi. Eles vão falar, a gente tem que salvar o mundo. Ele limpar o Rio e limpar o Brasil ao mesmo tempo. É hora de varrer. É hora de varrer. Somos o Rio. Caralho, velho. O trailer é o seguinte. Começa lá primeiro com a tela preta e aquela música de baixo tom. E aparece o nome da nossa empresa, Body Foda Soft. Body Foda Soft. Isso. Quando eu tava bolando a minha empresa, era Mordaísto Games. Excelente nome também, aí, tá vendo? Body Foda Soft, com participação na Mordaísto Games. Um jogo do baixo frente e soco. Aí começa o cara lá varrendo, não sei o que, mostra aquela assinatura, blá blá blá blá. Perdeu a empolgação, começou com blá blá blá e começou, fudeu. É porque eu já falei essa parte, mas eu vou falar de novo agora com entonação de radialista. Aí sim. Está lá o nosso jovem Akawan varrendo as ruas da cidade, quando de repente ouve-se ruídos. Ele para de varrer por um breve instante, levanta os olhos, você vê os olhos dele, aqueles olhos cansados e ao mesmo tempo determinados, e aí tem a giradinha de câmera do Cidade de Deus. Vira 180, você vê o Akawan de costas e aquela horda vindo na direção dele. Alguns de camisa do Flamengo, outros Abercrombie Fitch, sem camisa, etc. E camisa também, cara, camisa do UFC. Sem braço, sem mão, Nike Shock. Camisa do UFC. Não, bonezinho do UFC. Tap out, aquele jeito bem carioca de ser mesmo. Tudo misturado ali. Um cara com camisa do América. Inclusive, se você matar os 60 zumbis com camisa do América, ganha um troféu muito especial no jogo. Tem que ter esse troféu. Vai tomar um tiro nesse cu. Ah, peraí. Exterminador de torcida. A inteira do América. Só pergunta aí pra esse trailer. Não vai ter voz em off? Não. Pode ter. É porque vai começar a falar assim. É porque na verdade é um ser, né? Então, ele provavelmente vai terminar assim, já girando, tela preta, bora. Pô, mas aí poderia rolar uma voz em off, né? Aí falando assim, o serviço de gari nunca está feito. Há sempre coisas a limpar, coisas a varrer. Baiano. Mas sobretudo... Lázaro Ramos. Não, mas aí eu não sei imitar o Lázaro Ramos. Vamos fazer... Não, só que Baiano. Então, morto. Pô, não, peraí. Aí começa a complicar. Peraí. Senão a gente vai estar aqui exigindo muito, muito dinheiro nesse trailer, nessa produção, pré-produção aqui. Cara, tem que guardar o dinheiro pro trailer, meu irmão. Mamute, porra, Mamute. Tu não é ator, Mamute. Caralho. É mesmo, cara. Além disso, você tá esquecendo a coisa mais importante. A gente aqui tem recursos infinitos pra fazer nosso jogo. A gente tem 1 milhão de internet, né, cara? A gente tem 1 milhão de dinheiros pra fazer o jogo. E o dinheiro vale quantos dinheiros você quiser. Então, pronto. Então, vale mais do que dinheiro. Fala de assim, o serviço de gari nunca é fácil. Mas tem dias em que ele é ainda mais difícil do que costuma ser. E aí aparece aquela horda. Não, ainda tem que ter aquela frase do Cidade de Deus lá, que é tipo, cada vassourada do mano, plano de tal, vale por 10 vassouradas da galera. Dona uma galinha, cara. Não, tem que ser assim, ó. Dona de casa tem vassoura, mas não sabe varrer. Cada vassourada do Akawan vale por 10 vassouradas da comunidade inteira de Rocha Miranda. Sério, esse moleque tá te dando salário, né? Porque coisa linda de Deus isso. Caralho, velho. essa é uma das outras taglines. Pô, e se o trailer acabar com ele falando e o salário, ó, aí levanta a vassoura e parte pra cima do bicho, moleque. Ah, muito bom também. Bom. Não, e ele não tem só a vassoura, ele tem a pá. Dentro do carrinho, com a vassoura, com a pá. Que é, a pá é de metal. E aquilo, na mão do Akawan, é uma katana afiada século XVI, né, pô? É tipo aquela pá do mendigão do... Esqueceram de mim, maluco. É, cara, a pá do Akawan, com ele manejando, é nível Hattori Hanzo. Que isso? Ele tem a proficiência, a dádiva dos índios. Pô, e pá. Fora isso, a vassoura dele, moleque, é uma vassoura... Pô, não é uma vassoura de madeira normal. É uma vassoura vorpal. Porra, ou é uma vassoura de um metal muito fodido, ou de uma árvore, tipo assim, que ele mesmo esculpiu lá, a mãe dele fez a vassoura. Não, não, não, não, não, peraí. Tem um Muirakitana vassoura. Isso, porra. Um Muirakitana vassoura. A katana vassoura, é isso? Não, tem um Muirakitana, aquele troço indígena fodão lá. Essa porra aí que o Daigo falou, uma Muirakitana vassoura. Maneiro. Essa é um caralho kitana. É, quando ele arrumar a imagem, vai ficar melhor pra conseguir. Tipo uma zarabatana. Deixa eu passar aqui. Não, Muirakitana é tipo um talismazinho. Galera, e o mico aliado dele, que eu não tô ouvindo, não ouvi dele ainda. Porra, ele precisa, hein? É um mico. Não, cara, é um bicho preguiça. Foi bom. Porra, pode que é bicho preguiça. Bicho preguiça é mais maneiro. Mas bicho preguiça raivoso, moleque. Onde ele tem bicho preguiça no Rio de Janeiro? Pô, sei lá, em todo lugar. Ele aqui perto de casa deve ter, cara. Aqui no Jardim Botânico deve ter. No Jardim Botânico com certeza tem. É. Então tá certo, então vale. Porque o cenário principal do jogo tem que ter um foco, né? A main quest pode ser toda na Zona Sul. E se for um bicho preguiça, boia fria? Curtir também. Porra, é. Tá ficando melhor. Só tá melhorando. É, o camelô. Já que tá esse aqui. E ele tem que ter aliados também, né? Ah, pode crer, o bicho preguiça camelô que vende os upgrades pra ele. Porra, é um bicho preguiça que usa o boné da Conlube. Foda-se o resto. Ele usa o boné da Conlube e ele é muito maneiro. Ele é parceiro do. Não, o boné hoje em dia só deve ser. Ele é fofo. Ele é a coisa fofa do jogo, entendeu? É isso. Ele é o parceiro, né? Não é fofo. Ele é o parceiro. Ele vai te ajudar a dar as porradas ali com o maluco, entendeu? Aquele cara que toma porra, tu vai ficar preocupado com ele. Então, ele. Ah, então, tipo, quem é que pode ser o cara que vende os upgrades? Um camelôzão daqueles. É um camelô da Uruguaiana. É um cara da Uruguaiana que tem os esquemas. Não. Ele tem que fazer isso aí lá no Mercadão, maluco. Que é o Uruguaiana de Madureira, né? Ele vai na Uruguaiana. Vai na Uruguaiana. Pô, não vai fazer em Madureira, não? Madureira? É Madureira, mas aí ele vai ter que pegar o 350 toda hora pra ir pra Madureira. Cara, ele quer a moto bolada dele. Cara, se ele tem um Muirakitana, ele pode usar upgrades de teleporte automático pra venda, pô. Aí tá ficando bom, hein? Tá ficando bom. Tá, acho que é uma preguiça que calma louco que fica levando as moambas pra ele, cara. Mas isso não pode ser um upgrade. Pode ser um upgrade. Ele começa tendo que ir nos camelôs e depois a preguiça fica treinada e começa a trazer os upgrades. Ah, se ele tiver um skill, moleque, ele joga a preguiça pra pegar as paradas pra ele. É tipo um Pokémon. É isso. É. Não, a preguiça é treinada pra correr o campo atrás das paradas pra ele. É. E dá porrada nos inimigos. Se ele jogar em cima dos inimigos, pau, vai. Não, aí vai ser um nível muito alto, cara. Porque uma preguiça mandar um nego pro alto, puta que pariu. É maluco. Mas, porra, mas tu falando, tem que ser uma preguiça muito raivosa, meu irmão. Cara, porra, sangue no olho. Só existe preguiça raivosa, existe preguiça do bem. Mas aí a gente pode também conceber que com essa infestação zumbi também fez com que os animais ficassem raivosos. Então todo cachorro pode ter ficado raivoso, a preguiça ficou raivosa, mas essa preguiça... Então os animais estão ficando lixosos. Estão ficando lixosos. E se rolar um Dead Rising 2, tipo, a preguiça foi infectada. Tá, meu irmão, tá indo procurar remédio pra salvar a preguiça. A motivação dele é essa. Mas aí já fizeram. Não, a motivação dele é o emprego da vida dele, cara. Ele exatamente. Limpa. É isso que ele faz. O parceiro dele, porra. Pode ter, mas tem o seguinte também. Em todos esses jogos, você sabe como se deu a infestação? Ou por um backgroundzinho contado em algum momento, ou você encontra coisas pelo meio do caminho que você descobre porque tá assim? No nosso, não. No nosso, você vai jogar durante a infestação e tem que ter umas capítulos em flashback pré-infestação dentro da main quest. Eu acho que deve ficar todo tempo em surpresa e no final você descobrir que é um vírus passado pelas preguiças. Mas você vai descobrir isso no final, de qualquer jeito. No final da quest, no final do último capítulo da quest flashback, você descobre o verdadeiro motivo da infestação. Dos índios e das preguiças e etc. E aí você tem um lance meio amnésia. Você tá jogando dois jogos ao mesmo tempo e os dois se encaixam no final da main quest. Terminou o último capítulo da main quest do flashback, entra o último capítulo do presente. E aí termina o jogo. E chama a mamãe pra ver o CG. Claro. Porra, mãe, olha lá, mãe. Olha lá o Mozaru Ramos, mano. Exatamente. só, uma coisa que motiva o homem, além do emprego dele, é buceta. A gente tem que ter a namorada do Akawan, e ela não pode ser índia, ela tem que ser toda da sociedade branca, por assim dizer. Então, não, Thaís Araújo, cara, Thaís Araújo. Será que não rola ele ser um cara que é bom demais pra mulher, mas ele se apaixona por uma mulher que é boa demais? Pode ser também, pode ser também. Ele é mais maneiro, hein? Eu acho que seria legal, então, a gente colocar a preguiça como sendo membro da comunidade evangélica. Porque o jogo tá falando de religião. Faz sentido. E aí a gente joga também um lado da compreensão, né? Sim. E do ecumênico, etc. Mas eu acho que ele tem que ter um interesse amoroso. Cara, o que importa é que tem esse bom tom, entendeu? Ele queria salvar o jogo e dentro de igreja, né? Igreja Batista. Porque só Jesus salva, que foda. São os dois bordões do jogo. Só Jesus salva e é hora de varrer. É hora de varrer. Fazer uma piada interna da preguiça, ela tentando te vender um CD da Aline Barros o jogo todo. Acho que rola também. Mas se tu comprar, o que acontece? Aí você ganha um colecionável. Tu ganha um colecionável, pô. Inclusive, porque como todo bom sandbox que copia GTA, né? Quando você entra na tua motinho, tem as músicas, né? Tem as rádios. Aí você escuta o FM O Dia, você escuta Nativa, aí você vai escutando... Rádio Nativa. A primeira moto do Rio de Janeiro que tem rádio, inclusive. Peraí, então a gente vai ter patrocínio das rádios, é isso? Vai. Cara, se a gente não conseguir patrocínio, a gente bota... A gente sabe qual vai ser, como a gente angaria a grana. Se a gente não conseguir patrocínio, a gente bota uma rádio com o nome, o Dia FM. Isso. É, e bota ali. A gente faz a rádio Inativa, a Noite FM, esse tipo de coisa. A gente apela... Inferno. Transatlântica. Transatlântica aí, Inferno. Inferno FM, que só toca metal. Floresta, a Rádio Rock. Aí, genial. Quem vai ser a atriz do motion capture da namorada do Akawan? Pra mim é Thaís Araújo. Thaís Araújo. Eu curto, inclusive, agora nessa série do Adnet. Pô, vai ser o Wick com uma negra, caralho. Pois é, mas eu acho que... Mas ninguém tá ocasiando, na porra. Pode botar, aproveita o hype, bota a Isis Valverde, entendeu? Tá? Não, cara, ela já tá hypada. Hypada, eu acho. Eu acho que muito ela tá hype, muito caro, cachê dela. Eu acho que... Mas tem muito dinheiro, né? Pode fazer o que é verdade. É verdade, o Romulo pegou, cara. O Romulo pegou também, tem isso. Ah, é, o Romulo pegou e não comeu, não sei. O Nelzinho pegou a Isis Valverde, é isso mesmo? Sim. Sério? Sim. Então eu acho... Legal. Então eu acho que esse... Então eu acho que tem que ser a Isis Valverde agora. Não, já era caída legal quando ele comeu. Quer dizer, não comeu. Não, cara. Ela é caidaça. Ela é caidaça e você chupar. É. Beleza. Mas eu queria só dizer que a gente tem dinheiro infinito, mas a gente não é imbecil. Não é pra gente jogar dinheiro no lixo, né, cara? Só pra... Exatamente. Se você pode arranjar de graça, maluco. Se eu tivesse dinheiro infinito, é só o que eu ia fazer, cara. Não, a Isis Valverde vai ser de graça, porque a gente vai estar usando o contato que a gente tem, da melhor foda que ela teve, foi com o Nelzinho. E pronto. Isis Valverde com... Peraí. Melhor quase foda. Quase foda que ela teve antes de ser famosa foi com o Nelzinho, então a gente arruma a Isis Valverde de graça. Qual vai ser o nome da personagem dela? Pode ser vamos apelar, tipo, botar Esperança? Não. Nossa, Kellen. Kellen. Eu acho que ela tem que ser de uma casta social superior. Eu acho que ela tem que ser... Então não pode ser Kellen. Não pode ser nome mesmo. Kellen é nome mesmo. Kellen Suellen. Não, vamos ser sinceros, né? Não tem nenhuma Suellen, não tem nenhuma Kellen no Leblon. Vamos... Pô, porque Kellen é nome merda, né, cara? Kellen não é de Coca-Cola. Kellen é nome de Dolly, né? A Dolly. Cara, o nome da minha namorada é Nelly e ela é rica e judia. Então, é verdade. Mas ela é excêntrica. Tá errado, mas é assim que é. Se ela morasse na Pavuna, ela podia ser até judia, que fosse. Ela ia ser uma fudida com esse nome. Cara, não tem judeu na Pavuna. Não. É o episódio mais politicamente incorreto. Que processo. Eu não tô nem aí. Mas o negócio é que é Nelly, cara. Se fosse a Pavuna, você é Nellen. Eu tenho certeza que em hebraico, Nelly tem algum significado muito bizarro que a gente não sabe dizer aqui. E aí só escreveram com dois L's e o Y lá pra ficar maneiro. Mas quando ela chega aqui em casa, o porteiro avisa que é a Kellen, ou então Suellen. Caralho! Tá acostumado, né, cara? É um abraço. Ele vê ela como uma pessoa da galera, entendeu? Beleza, então, mas assim... Peraí. A pergunta é, senhora Eternidade, alguma vez na cama você já chamou ela de Kellen ou de Suellen? Direto, né? Fala aí. Tá. Every day. Hã? Toda vez, né? Every fucking time, literalmente. Então, o nome dela pode ser o quê? É Isis mesmo? Deixa Isis. É, por enquanto deixa o nome a decidir. Vamos lá. Vai ficar Isis, por enquanto. Tá? Uma hora a gente vai ter um insight aqui e virar o nome dela na cabeça. Tem que ser um nome. Isis é legal porque é um nome meio assim, de flor. Sei lá. É, entendeu? Aí fala esse negócio meio índio também, porque depois ela pode terminar no mundo dos índios lá, pelada. Pelada, óbvio. Entendeu? No mundo dos índios. Tem nome. Uma coisa muito importante do jogo terminar no mundo dos índios com a mulher lá é porque ela vai ficar pelada lá. Isso, então, sim. Isso é um dos atrativos do jogo. Não. Se ela ficar nua, se tiver peitinho, sai desse projeto agora. Se ela ficar nua, a preguiça tem que aparecer pra tampar. comentar, porque não. É um jogo de Jesus isso aí, desculpa. É verdade, isso também é verdade. Eu discordo. Eu acho que se não tiver peitinho, eu não vou participar desse projeto. Não, bicho, se a gente colocar. Onde tem Jesus, tem dinheiro, sacou? E dinheiro compra a igreja, cara. Não tem problema. Seios é vida, entendeu? Seios tá pra. Mas peito pode, peito é PG-13. O que não pode é nudez da parte de baixo. Aí a preguiça tem que ter vontade. Entendi, entendi. Eu acho que tem que ter dois finais. Tem que ter um final em que ele e a Isis vão pro mundo dos índios, que é o termo que a gente adotou agora e que é o correto. Inclusive, exato, é o mundo dos índios. Eu tô aqui, inclusive, entrando no site do ministério aqui pra falar que tem que saber o mundo dos índios. É certo, caralho. The Indian's World. É, e tem que ter o final em que ele sucumbe ao lado negro do cafuso dele e a Isis também, e eles ficam no mundo branco. Por que a gente não faz o final tipo Metal Gear? Você escolhe ou a preguiça ou a porra da mulher. Se você escolhe a mulher, você não ganha nada. Se você escolhe a preguiça, só você ganha, tipo, vira um monstro preguiça foda, né? Não, você ganha um negócio de invisibilidade sinistro pra unar todos os zumbis com a vassoura de vibrolâmina. E se você escolhe a mulher, você recebe, pelo menos você não ficou com a preguiça. É verdade. Bom, a gente já tem aqui alguns personagens bem delineados. Eu acho que a gente talvez precise de um antagonista, de um anti-herói. Do cara que tá ali tentando conter o Akawan, que pode ser um... Não, tem que ser um policial. Tem que ser um PM. Antes de comércio, só não pode ser nada relacionado ao Malafaia, que você já ficou velho, entendeu? Já cansou. Tem que ser um PM. Não, mas o PM... Tem que ser um PM zumbi. Não, acho que tem que ser um PM só, porque o PM tem que falar, porra, o jeito dele de limpar, isso tá errado. A limpeza feita assim, pela limpeza em si só não funciona. A limpeza tem que ser através do sangue. Moleque, cara, ele tem que ser muito escrachado, ele tem que ser muito escrachado. Se o cara falou em si só, já tá muito filosófico pra mim. Isso é verdade, é. Pra mim, a primeira cena que ele aparece, ele tem que estar bebendo uma cerveja, uma cristal. Ele tem que estar bebendo uma cristal. Cristal é muito alto nível, tem que ser kit. Aí ele vai amassar a latinha e jogar no chão. Não. Ele vai quebrar a garrafa pra ficar mais sujo ainda. Isso, ele vai quebrar a garrafa no chão. E sei lá, se bobear, ele começa falando que se foda essa merda. Então, tá ligado? Cara, eu já sei quem é o ator pra esse cara. Aponta pra Cauã e fala: limpa essa porra, quem é o ator? É o... Como é que chama aquele comandante? O Rocha? Não é o Rocha, não. É o outro cara, o Bindão, o Fábio. O Fábio... Ah, o William Cortais. Viu, Rei Cortais, certo. Chama o Kibe, que é mais barato e fica perfeito. Gostei também, falei que ia tirar essa porra. Pode ser o Kibe Louco também. Mas tem os dois, velho, a gente tem dinheiro. O Mil Rei Cortais é o chefe e o Kibe Louco é o capataz dele lá. Mas é importante que o policial, ele não é um mega boss. Ele vai ser o vilão que vai estar em contato com o herói toda hora, mas na verdade tem um super vilão que é político, né? Tem que ter político, tem que ser um político escroto. Te digo mais, numa infestação zumbi dessa, a pregação religiosa protestante vai estar em níveis exorbitantes. E o político então, a gente tem que ter um pastor. E o político é o pastor. É o pastor, exatamente. E ele ajudou muito a comunidade. Vamos ser mais neutros aqui, o político é sacerdote. Tira que é religião. Eu também tenho um ator bom pro político. Quem é? Fala aí, Daigo. Luiz Melo. Só o Mamute Rio, porque só eles... Ah, o Luiz Melo, pô, óbvio. Luiz Melo já foi meu pai, porra. Nada como o Google. É, já foi teu Melo pai. Ah, já foi o teu pai lá na novela, né? Assim, a moça não, esqueci. Não, cara, é Eterna Magia. É Eterna Magia. JK? JK, ele foi meu pai. Ah, é, o... Ninguém sabe, né? Mas o Mamute foi o Juscelino Kubitschek jovem. É, mas... É menos que isso. Mas tudo bem. Peraí, era só amigo dele. Entendi agora. Ah, era o amiguinho do JK? É, tipo isso. Ah, não. Corta, edição, corta. Não, peraí. Já vou explicar pro comandante de Copa que ele não tá entendendo nada. O Marcos. Viajante no tempo, exatamente. Ah, tá ok. E quando ele era o Juscelino Kubitschek jovem, só que ele resolveu vir aqui gravar podcast, que é muito melhor. Que foda, Time Paradox. Então, a gente definiu já que tem esse antagonista em contato, né? O sub-boss, que é o Lacerda. Lacerda é um bom nome de policial? É. Eu gosto. Lacerda é excelente. Sargento Lacerda. Sargento Lacerda. Olha só, Lápis, tem uma coisa muito importante que no começo do jogo, você tem que deixar essa figura do político como um cara muito maneiro, que ajuda muito a comunidade do Akawan, onde ele mora, onde ele sai lá todo dia. É o cara que é o cara que quando chegou lá, a comunidade prosperou muito, entendeu? É o cara melhorou que muito. Lutou pelos direitos dos índios, da reserva. Não. Pô, se ele tem um grupo da igreja que mata zumbi. Porra! Da galera. Gostei. Caralho. Gostei pra caralho. Gostei. Porque eu conheço vocês, tá? Pra um jogo, a gente tem que ter um jogo. A gente não tem um jogo ainda. Não tem. E já passou, sei lá, 3 horas de podcast. É verdade. a gente vai fechar os personagens agora em 2 minutos e vai ter um jogo. Ok. Vai. Eu acho que pode mais tem esse grupo, esses templários, esses subtemplários aí da igreja, que são do grupo do político, e esse político, quando eleito, ele lutou pelos direitos indígenas, então ele tem um apoio na comunidade indígena, ao mesmo tempo que ele é sacerdote, e nessa coisa de fim do mundo, ele tem uma presença de pregação forte, e as pessoas recorrem a ele como salvação, e ele é influente, então ele tá nos três pilares que importam no jogo. Olha só, sabe onde eles moram? Onde é a comunidade do Acauã? É na cruzada, e eles fazem as cruzadas, moleque, pra cima dos zumbis. Caralho, sério, eu sabia que eu vim aqui pro motivo, cara, agora eu sei. Qual foi o motivo da escola? É exatamente esse, cara. Mas os índios não foram os responsáveis por começar essa, de alguma forma? A gente tinha combinado que o zumbi caiu na lagoa e ficou radioativo, e eles estão lixoso. Pode ser também. Lixoso. Pode ser também. A gente pode colocar que o primeiro assassino de zumbis foi um índio também. E aí ele passou essa dádiva pro Acauã, é isso que vai estar no final esse da... É, um negócio meio... Ele treinou ele. Ele vai até vários, o Belmont. Mas um deles deu certo igual ao Acauã. Ele treinou esse cara e o Acauã chegou pra ele e olha a referência cinematográfica. Mestre, me ensine a varrer. Mas cara, olha só, o mestre dele... Mas olha só, o mestre dele foi até a cidade procurar o Acauã, porque ele sabia que o Acauã é o cara que saiu da tribo, saiu do mundo dos índios e foi pro mundo da cidade. E no mundo da cidade, e o único salvador seria o cara que caminhou nos dois mundos. E, porra, o salvador do fim do século. Exatamente. Eita, mas... Olha o final Hokuto no Ken chegando aí, o final Hokuto no Ken. Já a gente tem um plot, o plot tá pronto. Hokuto no Ken. Depois de 3 horas e meia de podcast, nós temos o plot. Agora então, o jogo. Agora tá na hora de varrer mesmo. É hora de varrer. Falando sobre a jogabilidade do jogo, alguém aqui não gostou do modo sandbox? Foi o Ilapso, é verdade? Não, não. Eu achei ótimo. Eu odeio sandbox. Você odeia sandbox, é verdade? Se eu odeio sandbox, eu não vou jogar. Cara, não, olha só. Eu sei de muita coisa, mas uma coisa que eu tenho certeza é que tem que ser 8 bits, porque assim. Ah, é, tem que ser 8 bits. Tem que ser 8 bits. Tem que ser 8 bits, cara. Não, sério mesmo, porra. Não, sério. Um negócio meio eu tô no baixo frente de soco, se não for 8 bits, não é bom, desculpa. Eu nunca mais. Como nós temos dinheiro infinito, nós vamos ter a versão última geração e vamos ter a versão diminuída 8 bits. E se não tivesse, tipo, um jogo dentro do jogo? Você ia num flipper, obviamente ia sem Caxias, lá perto da casa do Lápis, que é um lugar que tem flipper agora no Rio. Sim. Aí, tipo, você pode entrar no arcade e jogar com a versão 8 bits do jogo. Eu não vou dizer que eu não gosto. Mas eu não gosto. Vou dizer que eu adoro, mas não sei se funciona. Mas fica meio Shenmue. Tipo, mas tipo acho que Shenmue. Pode acho que funcionar. Ele é meio Shenmue. É. Se bem executado, pode dar certo. Pô, eu acho... Mas eu acho que a gente tem que ter... Foi lá não, e porque fez. Como a gente tem dinheiro infinito, a gente tem que ter versão Nintendo, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation 1, 2, 3, Xbox 360, Dreamcast, GameCube, Nintendo 64, PC Engine e TurboGrafx 16. Cara, ó, GameCube. Talvez GameCube Dreamcast não. É, tá bom. O resto sim. Pega mauzão. Eu sou odiador de Sega. Faltou. Pega mauzão, desculpa aí. Faltou o Zeebo, beleza, tudo bem, te perdoo. Não, Zeebo a gente sabe. Faz o port do Mega Drive. O port do Mega Drive, né? E uma outra coisa, tem que ter no Mega Drive, porque agora a onda no Mega Drive é inventar dispositivos de interação com o usuário. Do 16-bit. Ah, é, onde é que a televisão no estudo, cara? Eles falam que tem 32x também. Vai ter uma vassoura, tipo a guitarra, só com uma vassoura, se você quiser. Sim, pra poder vassourar. Aí você podia aprender a vassoura como uma extensão do controle de movimento do Wii. Agora não mais, mas enfim. Mas, pô, aí você bota uma vassoura. Não consegue varrer com o Chaco, tem que encaixar o Chaco numa vassoura, tá ligado? Não, vai, no Capilô, vai vender um pedaço de plástico pro Wii Bolt. Mas a gente tem que vender a versão licenciada, pro lado. É prático ou plástico? É prático. Prático, com certeza. Prático. E, mas então, tem que ser 8 bits. Sandbox 8 bits. Pronto, né? É isso. Sim. 8 bits vai ser legal se a gente tiver uma disparidade. O jogo é todo em 8 bits, mas toda a cutscene tem CG bolado. Exatamente. Sim. Eu sou da geração CG bolado, moleque. Exatamente. O que eu ia falar é exatamente isso. Tem que ter CG. Entendi. E o 8 bits pode ser, inclusive, em vez de 8 bits mesmo, pode ser estilizado. Não, eu acho que tem que ser 8 bits mesmo, tipo Mario. Mario. Eu acho que tem que ser 8 bits, só que com o cenário todo 3D. Tem que bolado, ser tipo geração. Não, desculpa aí. Entendeu? Acho que pode funcionar. É indie, o jogo é indie. Vai funcionar muito fácil. Indie. Cara, é indie. Como funciona indie, cara? Se o jogo é indie e tem uma coisa ridícula, absurda, é genial. Entendeu? Genial. Não, e outra coisa, além de ser 8 bits, vai ser 120 FPS o nosso jogo. Cara. Acho que essa é a inovação. 8 bits, 120 FPS. Tudo mais, a trilha sonora toda do jogo vai ser tocada num Teremin. Num Teremin e. Misturado com o dubstep. Tá faltando um Teremin e um Drumulator dos anos 80. E o berimbau dubstep? Berimbau dubstep. Porque ele é vassoeira, né? Então é vassoeira também. Todo mundo tá. Vassoeira. Vassoeira. Vai ser uma música procedural que é um Paraíba fazendo repente. Assim, e cantado por Rodrigo Andrade, né? O do Las Cambas. É, Rodrigo Rossi. O jogo é sandbox por quê? O sandbox funciona nesse caso pelo seguinte: se você quiser sandboxar, você sandboxa. Se você só quiser fazer a main quest, você só faz a main quest, acabou. O mais importante é que vão ter pessoas que vão dizer: é o melhor jogo de varrer da história. Foda-se o que tinha que fazer. Varri. Eu fiz todas as 1300 side quests de varrer. Porque quando você varre, você encontra colecionáveis preciosíssimos. Sim. Como o pôster do Jango com a vassoura, por exemplo. E olha só: tem e a tampinha de garrafa. Tem o maior inimigo. As garrafas são os upgrades de aumentar o poder de varrer. Quais são os qual é o maior inimigo do gari depois do zumbi? É os bichosos. É o filho da puta. É a o burro do que joga para pela janela do carro. É a ventania. Dia que tá ventando pra cacete. Então, ele vai ter que, ao mesmo tempo que varrer, contra o vento, lutar contra o zumbi, moleque. Então, o Akawan vai ser o messias da nova geração, moleque. Porque ele é muito sinistro pra fazer isso. E ele pode, inclusive, ficar ouvindo o iPod enquanto isso. iPod dele. iPod não. Deve ser toda a humildade dele. Foston. MP3, cara. Foston. MP3 não, MP1000. MP18 da Foston. Beleza, o jogo é um sandbox, então a gente tem que fazer uma definição breve da main quest. Onde é que começa o jogo? Começou o jogo, a ceninha lá, onde é que o Akawan está? De onde veio a horda? Eu acho que ele tava ali pela Floresta da Tijuca. Tava falando daqui pra Boa Vista. Ele tava na Presidente Vargas. Engarrafamento, cara. Se é no Rio de Janeiro, ele tava no engarrafamento. Ele tava no engarrafamento. Você é motoqueiro, cara. Você não sabe que motoqueiro não tem engarrafamento. Então, pronto, senhor Eternidade. Perfeito. Começa o jogo, ele, no final da tarde, fazendo a última entrega dele como motoqueiro. Então, sim, porque o plantão dele como gari já acabou. Não, o plantão dele é na madruga. Na madruga. O plantão dele é madruga, boa. Madruga. Que é quando os zumbis atacam. Exatamente. Parado. É isso aí. Então, você vai fazendo a última entrega. Então, tá um dia caótico e mostrando como a cidade é escrota. Como aquele lugar lá é nojento. O Rio de Janeiro é uma merda. Foi uma grande propaganda negativa. Os planos das CGs tem que ter muito começando do chão, assim, pra mostrar sempre o lixo. Isso. É sempre a perspectiva do lixo. E vai ter. E aí a moto passa. A moto cerveja. Passa. Sempre cerveja quebrada. Sempre cerveja. E quando a moto passa, joga uma latinha de cerveja pro lado. Latinha não, garrafa. Garrafa, bem pensado. Garrafa. E aí fura o pneu dele. Boa, boa. Furou o pneu dele. E aí ele, esses filhos da puta que sujam a minha cidade. Boa. Porque ele tem essas. Ele trata a cidade como se fosse dele. Caralho, moleque. Caralho. Rapidinho. Agora deu uma ideia muito foda. Se tivesse um sistema, tipo, de ser bonzinho ou malvado, bater as pessoas que poluem a cidade, você fica malvado. Cara, pode crer, eu nunca vi disso, cara. Tipo, se fosse Renegade Paragon. Tipo isso, moleque. Gosto pra caralho. E assim, você, mesmo sendo Renegade... Eu não acredito que a gente inventou isso agora, cara. Muito foda. Você, mesmo sendo Renegade ou Paragon, você vai ter apoio de diferentes castas da sociedade. Então, por exemplo, se você enfia a porrada em quem joga isso na rua, tem apoio, sei lá, da galera consciente, assim, fala, porra, tem que enfiar a porrada. Se você bate nessa galera, o pessoal dos direitos humanos, assim, essa galerinha, né, universitário comunista, fala, ai, ele não respeita os direitos humanos, ele bate nas pessoas, e aí eles vão ser hostis. Bate nas crianças. Eles vão ser hostis a você durante o dia. Apunhala a criança. Pô, pode fazer um esquema de se filiar aos caras da igreja uma hora. É, pode ser também isso. Mas aí tem que usar a preguiça como contato. Exatamente. É. Gostei, porra, Mamute, você transformou o jogo, cara. Cara, meio prototype isso, né? Ah, lá, eu tô prototype. Imaginando ser um jogo nessa linha mesmo, assim. Ah, mas é isso aí mesmo, eu tô curtindo pra caralho. Agora olha só, é muito importante que durante esse começo, no dia da cidade, quando ele tá terminando um motoboy, mostra como o lugar é fucked up, mas mesmo assim o Akawan ama o lugar que ele mora. Ele quer. E a sociedade ainda sobrevive. Ele é da comunidade. Sim, uma pergunta: isso vai ser em que ano? É meio futuro apocalíptico. 2016. É, 2016. Se é futuro apocalíptico, então pode ser 2013 mesmo. Ano da Copa, tá ligado? 2016. Aí a gente vai ter um achievement, só quero ver na Copa. Olha, é, pode ser também. Caraca. O trailer, ele pode estar falando assim, que o jogo vai a ser Copa do Mundo tá vindo aí. É. E eu tenho que varrer esse Copa lixo. Já pode ter sido realizada, né? Começou durante a Copa, e foi graças à Copa do Mundo que se espalhou pro mundo inteiro, porque veio gente do mundo inteiro, e aí quando o paciente zero começou a aparecer, perceberam que tinha lá no mundo inteiro. Ó, e aí... Genial. E aí as Olimpíadas é que vão ser realizadas. Aí começa uma das primeiras fases do último trailer release, né? Que é tipo, essa cidade tá muito suja, e eu tenho que varrer. Baiano, agora, baiano. Imagina na Copa. Imagina na Copa. Mas a Copa já passou. Né? Mas o lance do flashback podia começar na Copa. Pode ser. Eu acho que pode ter a quest do flashback, pode ser durante a Copa, 2 anos é. Antes. O lance é que... aí quando você termina, você ganha um achievement. Imagina na Copa. Porra, aí, certo. Perfeito. E de noite é onde vai ter o primeiro contato com o zumbi. Ele vai ter que se virar pra matar o zumbi, vai ficar desesperado. Vai matar o zumbi na porrada lá do lixo. Não, peraí. Mas é o primeiro contato dele com o zumbi? Ele já não tá uma certa experiência nisso? É, não, mas... O negócio não começou agora. O jogo vai se dividir em dois horários. De manhã você faz tipo side quest e à noite você senta porrada, entendeu? Sim. Você é motoboy, na verdade. É, exatamente. Mas mesmo durante o dia pode ter umas mini infestações, né? Assim como tem assalto de ônibus durante o dia. Cara, eu acho até na hora de começar a pensar em DLC, sabia? Também acho. Pô, mas peraí, se não... Vai ser sandbox, afinal? Sandbox 8-bits. E nesse momento em que ele encontra o zumbi no flashback lá, que é como tudo começou, que ele luta com o zumbi, aparece o mestre dele que foi até a cidade, saiu do mundo dos índios pra ensinar ele a falar, meu irmão, agora tá sendo. Mas a gente já revela... um ator foda pro mestre. A gente já revela que ele é índio, assim, de cara? Pô, vai dar na cara dele. Não, ele vai ter cara de índio. É 8-bits, ele vai ser tipo o protagonista de Pitfall. É verdade, tem isso. Aí, acho comandante que, índio. Diga. Você acha que consegue fazer pra amanhã uma arte improvisada pra gente botar de vitrine nesse programa? Eu pedi isso no final. Tá. Que seja um borrão laranja e zumbis ao redor. Rola, sim. Porque laranja é o novo preto. Inclusive, um dos pôsteres vai estar meio escuro e ele com a roupa de gari dele brilhando com aquele colete lá que brilha pra não ser atropelado. E assim, laranja é na escuridão, ele é a luz. Caraca! É, na escuridão ele é a luz e baixo. É hora de varrer. Ou então, na escuridão ele é invisível. Ah, não, ele é Não, e assim, na escuridão ele é a luz. E aí embaixo vai ter a data de lançamento, né? A hora de varrer começa em, sei lá, de junho. Perfeito. E o outro pôster vai ser o pôster estilizado dele, com o uniforme laranja dele, estilo Bruce Lee. Laranja é o novo preto. Cara, empunhando o pá. E ele laranja é o novo preto. Sempre aposte no preto. É, até porque ele é capuzo, né? Ele é meio negro, assim, entendeu? Eu tenho uma pergunta. O cara vai ser, tipo, magrelão, porque, tipo, ele não vai ter muito tempo pra se exercitar. Porque se exercitar à noite lutando contra zumbis. Não. Cara, assorar é uma parada que deixa sinistro, cara. Porra, é verdade. Ele vai ser, tipo, o Renato Sorriso, que, inclusive, pode ser um dos outros... Ele pode ter mais de um mestre. Ele tem o mestre da vida, que é o mestre... Aí tem o mestre motoboy e o mestre vassoura. E tem o mestre vassoura, que é o Renato Sorriso. Inclusive, o primeiro DLC, o Comandante Cobra já apontou na cidade, vai ser Play as Renato Sorriso. Caralho, que não vai ser só uma skin, que ele vai ter um monte de habilidades novas. Vai ter habilidades novas, ele vai ser um mapa especial dele, vai ser um samba. Não. Nós temos dinheiro infinito, cara, a gente pode fazer o que quiser nessa porra. Vocês estão perdendo o ponto do DLC, não é sobre ser maneiro. Exatamente. Então, tá tendo ideia pra depois... Não. Vai ter o DLC, pô. Comandante Cobra, uma coisa que você errou aí é, o ponto do DLC, ele pode ser muito maneiro, só que quanto mais maneiro, mais caro e mais você vai querer comprar. Por exemplo, o DLC da preguiça. A preguiça vai ser o DLC que você vai jogar uma série de quests inteira só com uma preguiça e vai salvar o Akawan de uma merda lá, bolada. Isso, vai inventar um segundo storyline para que a preguiça brilhe. Exatamente. É. E vai ser muito veloz. Como é que eles se conhecem, moleque? Todo DLC com um parceiro é como eles se conhecem. Cara, a preguiça é um bicho muito irado, moleque. Eu quero muito jogar com a preguiça. Quanto vai ser o DLC da preguiça? $20? Eu pago. R$14,99. R$14,99 eu pago. É. Eu pago. Mas vai ter desconto pra quem é carioca. Vai ter o carioquinha. Olha aí, sabe que ia ser uma parada muito maneira? Botar um easter egg de você bater no Zé Gotinha. Quem bateria no Zé Gotinha, cara? Eu também não tô entendendo isso, não, cara. Caralho, o Zé Gotinha é tipo um símbolo da saúde maneiro. Da nossa sociedade, cara. Cara, é mito, porra. Tem uma coisa muito. Bater no Zé Gotinha é muito vacilo, cara. Vai espancar o mascote da Copa, moleque. Mas assim, espancar muito. Vai bater no Fuleco. Isso. Não, o Fuleco, beleza. Mas, pô, no Zé Gotinha é sacanagem. Vai ter no Fuleco. O cara só quer saúde, porra. No final da DLC da preguiça, moleque, você luta contra o Fuleco e ainda tem como fazer um Active Time Event lá no final que você come a cabeça do Fuleco, assim, e sai sangue. Ah, bom. Sai sangue verde e amarelo pra tudo que é lado, assim. Peraí, você vai ser um canibal, então. Quais serão as técnicas? E aí, técnicas? Que você que a sua família não é melhor do que os lixosos, que vai ser um canibal. Quais são as técnicas do Akawan? Eu acho que ele tem que ter a vassoura, a pá, que é a porra, a arma, a motherfucker também. A pá é tipo a shotgun. Strike. É, cara, a vassoura dele tem que rolar upgrade, né? Tudo isso. Quanto vai rolar um upgradezinho, vai ficar com uma vassoura mais virada. Ele vai sacrificar a norma de zumbi pro Muirakitana, a vassoura, isso, e vai deixar ela poderosa. Tem que ter o carrinho pra ele ruxar com Carlinhos. É o Carlinhos Strike. E eu acho que deve ter que ter um upgrade depois, tipo o Lobo Solitário, pra colocar Medranca embaixo do carrinho. Porra, aí tu se falou. Se esconde, ele vira o carrinho deitado, se esconde dentro do carrinho e ativa a Medranca bizarra que tem lá. E ainda tem outra coisa, né? Tem os carros que você pode fazer improvement nos carros. E vai ter um carro que é DLC, óbvio, que ele é um caminhão de lixo reverso, que você pilota ele em cima e a frente é onde tritura o lixo. A frente é onde tritura o lixo. Então você vai triturando zumbi, moleque, paga $15 pra isso. Aí tu vai. Exatamente. Vai ser o modo Carmageddon. Exatamente. Sim. E você vai ganhar pontos para atropelar velhinhas. Velhinhas zumbis. É um bônus muito gordo, inclusive. Você ganha muito ponto. Muito dinheiro se fazer isso. Muitas almas. Elas valem mais. Que vai ser em Copacabana. Certa. Esse DLC. Ah, com certeza. DLC em Copacabana. Mas é. Tem mais alguma coisa aqui? Eu acho que a gente pode começar a fechar o final aqui, hein? Quem é o boss? Qual é o chefe? O boss é o político, né? É, o boss é o político. É o Luiz Melo. Versão zumbi ou não? Eu acho que todo chefe tem que ser zumbi. Uma hora ele vira um zumbi. Eu acho que ele, ele pode voluntariamente virar zumbi pra tentar te vencer. É verdade. Pode ser. Ele pode rolar um showdown contra ele, ele perde. Ele pode ser um zumbi diferente, um novo experimento que mistura todos esses zumbis que em vez de comer pessoas, ele tem que comer dinheiro, moleque. Aí ele começa a comer dinheiro e começa a comer muito dinheiro. Ele vira um monstro de dinheiro e você tem que lutar com ele e cada vez que você, cada porrada que você dá dele, você ganha mais dinheiro e você fica mais forte, né? Acho que dá pra trabalhar nisso, hein? Curtiu. Uma coisa que a gente não falou é quem é que vai ser o mestre dele. Eu voto no Estênio Garcia, hein? Pô, Estênio Garcia. Ou o Estênio Garcia ou o Tony Ramos, né? Porque o Tony Ramos já foi italiano, índio, grego. Podia ser o Tony da Lua, mas isso sou eu, então. É. Ah, cara, Marcos Frota Mas eu fecho o Estênio Garcia, hein? Não, peraí. O Estênio Garcia é muito bom também. Quem foi o cara que fez aquele filme do O Guarani? Porque ele tá velho hoje e ele vai ser o Guarani mestre. Márcio Garcia? É. Márcio Garcia, cara. Márcio Garcia não tá velho. Não, ele não tá velho. Deve ter, sei lá, 40 anos estourando. Tá na novela aí agora, não tá? Não, tá aí uma mulher aí na novela? Pode transformar ele num velho, então. Ah, tu pode transformar ele num velho. Não, cara, o Estênio Garcia tem que ser, porque ele já parece uma coisa bizarra mesmo. Na verdade, qual é o nome daquele aquele que fez, não o Guarani, mas a paródia do Guarani lá, qual é o nome daquele livro que é a paródia do Guarani? Paródia? Essa é a hora que ninguém lembra. Do Mário de Andrade, cara. Que é o... Ah, Macunaíma, Macunaíma. Paulo José. Paulo José, que era o Macunaíma? Sim. Então, acho que o Paulo José tem que ser o mestre. Pô, mas o Paulo José... Paulo José vai ter um parque sinistro. Vai ser ruim gravar com ele. Ah, então... Vai captura de movimento. Não, porque então... vai dar todo um tique nervoso do índio louco que saiu do mundo dos índios pra ir pra cidade. E ele é o mentor louco, moleque. Moleque, rapidinho. Vocês não se decidiram sobre quem vai ser o político, não, né? Não. Não, falei Luiz Melo. Políticozinho. Zé Maia, moleque. Zé Maia. Vai ser ele o político. Zé Maia. Ele tem muita cara de vilão, mas que você cria uma empatia com ele. Exato. Todo mundo vai gostar dele até descobrir que, na verdade, ele é um grandíssimo filho de uma puta. Exato. Zé Maia é o nosso vilão. Zé Maia. Perfeito. No papel do deputado, a gente vai chamar ele de deputado, ele vai ser endereçado como deputado pra não falar nenhum termo religioso, né? Deputado fulano. Não, deputado Jesuíno Agostinho da Silveira. Porra, Jesuíno Agostinho da Silveira. Ou, pra encurtar, Silveira, só, né? Deputado Silveira. É. Deputado Silveira, sim. Silveirinha. Silveirinha também é o meu nome, cria uma empatia. Mas acho que ele fica muito popular. Não, mas assim, quando ele tá na comunidade, todo mundo se refere a ele a Silveirinha. Porque ele fala assim, Deputado Silveira. Ele bota a mão no ombro e fala, meu cara. Me chama de Silveirinha. Meus amigos me chamam de Silveirinha. Exatamente. Minha família me chama de Silveirinha. Perfeito. Nossa, velho, genial. Tô vendo dinheiro já entrando aqui, ó. Minha família me chama de Silveirinha. A arte do jogo vai ser pixel art? Cara, pra versão 8-bits, não. E pra versão hardcore, sim. Ah, entendi. Gostei. Pra versão hardcore Game of the Year. É porque eu tava pensando, cara, fazer um jogo mais irônico, entendeu? Por um viés assim, mas a vida como ela é, uma coisa... Então, mais adulta. Cara, acabei de ter uma ideia pra outro DLC. Chronicles of Nelson Rodrigues. Bom, você visita cenários típicos de Nelson Rodrigues no jogo e faz missões lá zumbísicas. Não, cara, então vai ter a dama da lotação zumbi, é isso? Exatamente. Exatamente. E se mais tempo é mais ordinária zumbi? Aí, se o Akawan, ele for, tipo, muito fã de Nelson Rodrigues e ficar, tipo, falando passagem de Nelson Rodrigues. É. Aí ficou um gari escroto. Que começaria cada missão. Que isso, cara? Não, mas aí escrotiza o gari, é verdade. Escrotiza o gari. Escrotiza o gari. Não, cara. O gari tem que... O gari tem que falar de futebol, bro. Tem que falar do Flamengo. Porra, Mengão. Nada mais futebol do que Nelson Rodrigues, mas deixa quieto. Isso é verdade. Caralho, pode crer, cara. De repente a preguiça pode ser um membro da igreja e ex-BBB. Caralho! Porque tem que rolar um ex-BBB. Porra. Agora vamos colocar algum ex-BBB escroto dublado. Puta que pariu. Kleber Bambam. Ai, não, não, sério. E no final do jogo, depois dos créditos, tem a nova edição do BBB e a preguiça volta a casa. Pronto, acabou, moleque. Não. A preguiça arranca a cabeça do Bial e vira novo apresentador. Também acho melhor ainda. Perfeito. Pode ser um final irado. Terminou, pronto, é isso. Depois, acabou. Garis versus zumbis, tá na hora de varrer. Eu, guys, jogos sobre eternidade. Mesmo sendo um sandbox, você compraria o jogo e todos os DLCs do Garis vs Zumbis? Não, cara, não compraria. Vai se fuder, sandbox escroto. E não tem peitinho também. Isso, mentira, eu compraria só pra jogar sobre eternidade. Não, peraí. A gente definiu que vai ter peitinho. E outra coisa, a gente precisa de um Art 8-Bit Tits Director, Senhor Eternidade. Tits Director, claro. Você vai ser o cara que vai fazer todas as 8-Bit Vibration Designer também. Vibration Designer, exatamente. Uhum. Então, agora te empolgou? Melhorou um pouquinho a situação? Eu vou poder jogar com a preguiça. Vai poder jogar com DLC. Mas olha só, a preguiça vai ter peitinho também, né? Você vai fazer o peito da preguiça, né? Porra, mas é óbvio. Óbvio, então beleza. Então tá sendo. Tá. Porra, uma preguiça fêmea dublada por Kleber Bambam? É uma preguiça travesti, cara. Peraí, peraí. Ariadna. Ariadna. E é isso que, porra, faz sucesso BBB, né, cara? Porra. Exatamente. Faz sucesso no Brasil, né, cara? A gente vive nesse circo de horrores mesmo. É isso mesmo. Que tá aí. Então é isso aí, Comandante Cobra. Se você tem alguma última manifestação sobre esse jogo, quer falar alguma coisinha do que você achou da nossa experiência aqui, criando o Garis vs Zumbis? Eu tô profundamente perturbado que foi isso que a gente conseguiu criar. E com essa que a gente fica aqui, Mamute, se você pudesse se você quisesse mandar um e-mail, porque você nunca mais mandou, então se você somasse no seu coração aquela vontade de mandar um e-mail para mandar sua crítica, opiniões, elogios, porradarias para Eu Gosto de Jogos, qual o e-mail que você mandaria pra gente? Porra, eu ia mandar pro eugostojogos@baixopetição.com, meu irmão. Porra, é o e-mail que a galera se encontra. Cara, já eu não, eu ia mandar pra puta que pariu. Eu Gosto de Jogos é o podcast onde a ganada se conhece pelo nick. Tem um podcast especial. Caralho. Então é isso aí, Daigo. Se as pessoas quiserem seguir a gente no Facebook, no Twitter e muitas mais redes sociais por aí, onde eles podem nos encontrar? facebook.com/baixofrentesoco, twitter.com/baixofrentesoco, puta que pariu/baixofrentesoco, tá sendo isso aí. youtube.com/baixofrentesoco. Também o YouTube é só abertura. Estreamos o YouTube essa semana, muito bonito, muito obrigado. Vá lá, se inscreva, dê o seu joinha ou dê o seu dislike, foda-se, o importante é ceder a sua opinião, muito maneiro. E junto com isso também nós terminamos a saga de Parasite Eve essa terça-feira no Twitch TV. Então temos que escolher. Caralho, tu zerou? Terminamos, moleque. Você foi no prédio da Chrysler? Ah, não, prédio da Chrysler. Ah, eu sabia. Eu falei que não ia fazer o prédio da Chrysler porque eu tenho que zerar o jogo de novo pra poder fazer o prédio da Chrysler. Aí fode. Não vou fazer isso. Não, por isso. Depois eu pego aí com você, pego o seu memory card, zero de novo e a gente transmite o Chrysler. Excelente. Agora, nós vamos botar aí. Fiquem de olho que nós vamos botar no Facebook a nova enquete pra decidir qual é o próximo jogo das terças-feiras que a gente vai detonar. Então, é isso. Algum quer mandar um abraço? Um abraço à minha mamãe. Achei que depois falar só se fosse um abraço de preguiça. Vamos fazer um coletivo aqui, então. Vamos lembrar duas datas especiais dessa semana. Segunda-feira foi aniversário do Pluff, pau no cu dele. É, e na quarta-feira, agora foi aniversário da Debs, então parabéns pra Debs. Exatamente, aniversário do Pluff foi uma coisa mais Debs. Nossa ode a música. Parabéns, Debs, por todas essas músicas que você fez pra gente, por ser essa pessoa sensacional, por ser essa baixinha enfesada que mete a porrada em todo mundo. É isso todos, aí. Todos. Muito obrigado. É. E por gerar ódio no Comandante Cobra, como tudo no universo, né? Sim. Como a vida, né? Exatamente. Então, com isso, por favor, se despeça com muito amor no coração, Comandante Cobra. Eu te desafio. Caralho. Pode desafiar com amor? É, com amor, moleque. Não dá. Desafio recusado. É tipo o Super Xuxa contra o Baixo Astral, ele não consegue reagir. Porra, a gente tinha que ter arrumado um lugar pro Guilherme pro Caran aqui nesse jogo. Mas tudo bem, fica pro 2. Não, moleque. Claro que tem. Na casa do Alka One vai ter televisãozinha que você pode ligar e passar o ele vai ver Xuxa. Aí tem Super Xuxa. Caralho. Nossa, ele é viciado em carga pesada, foi mal. Verdade. Comentem aí abaixo, digam o que acharam do Garis vs Zumbis. É hora de varrer. Tem pode fazer pre-order. Pode fazer pre-order. No Kickstarter. Principalmente, pode ter alguma coisa mais aí, vai. Aí, eu vou começar um Kickstarter nessa porra. E, inclusive, quero muitos desenhos, hein, do Garis vs Zumbis semana que vem. Sim, por favor. Muitos desenhos. Então é isso aí. Um abraço e até semana que vem. Peraí, tem alguém muito nervoso no clique há muito tempo aí, por favor. Ai, desculpa, eu tô no arão, foi mal. Eu sei, mas tenta deixar o clique um pouco mais longe do mouse. Ah, você como morra. Tudo bem, então. Um pouco mais longe do mouse? Como? É tipo, o microfone e o mouse, tem que esticar o braço, tá ligado? Jogar com o braço esticado. Caralho, moleque, isso aqui tá 3 de 4 agora. Tem que salvar. Rapidinho. Maneira no clique, pelo amor de Deus, por favor. Ok. Tá no fim. No mundo dos vídeos e cantando a música do Que Ele É Meu, da suíte do Que Ele É Meu. Peraí, isso podia ser um final secreto, hein? Peraí. Que o meu microfone pode ter caído no chão. Pode ter caído de novo. Vamos caiu esperar ele ficar. Vamos esperar. Calma. Pronto, consertei. Tá fixo. Olha só. Muito obrigado pela sua participação, Mark, Daigo. Muito obrigado. Digo pra aqui. Mim, não tem agradecimento pra mim, não? Não, mas você é um cara, merda. Você tá sendo desprezado nesse podcast, cara. Cara, nem agradecimento, mas você ganha. Ele não é o prestígio nessa porra. Não, ele não é bom o suficiente pra ser um membro fixo e ter privilégio na hora de ser chamado. E ele ainda não é externo o suficiente pra ser agradecido, entendeu? Ele tá naquele limbo, no limbo da merda. Peraí, peraí. O Mestre Splinter então é bom o suficiente pra ser do... Não, o Mestre Splinter não tem passa, cara. Vai rolar uma DR aí. Não, senhor Eternado, eu só quero dizer o nível que o Mestre Splinter chegou. O Mestre Splinter hoje chegou pra mim, mandou uma mensagem de tarde, falou: e aí, Lesk, qual é a boa de hoje? Porque ele queria jogar Marvel Heroes. Aí eu falei: hoje eu vou gravar podcast, cara. Aí ele falou: mas e o Marvel Heroes? Não, aí rolou aquele momento de Lesk. É, aquele que ele não fala mais nada. Aí ele mandou um: pô, nem chama, né, cara? Putz. Caraca, cara. Mas é verdade. Pô, nem chama. Ele tá num nível impressionante, cara. E o cara é fundador, né? Porra, batizador, cara. Ele é o padrinho.